FM 207, Rádio Alternativa AM 1590 kHz, Lambari, Minas Gerais. Acesse www.alternativalambari.com e ouça nossa rádio pela internet. Pensou em rádio? A todo momento, pensou em todo lugar. Alternativa. Ô, compadre, sabe onde tem uma linguiça caseira de porco e uma carne de porco fresquinha todo dia? Ô, compadre, lá na Casa da Linguiça Caseira, no bairro da Estação, lá tem linguiça pura e tradicional, recheada, queijo, azeitona, bacon, pimentada, rúcula com queijo, ervas finas, tem até linguiça recheada com jiló. Lá você também encontra o suã mais carnudo da cidade. E nos final de semana e feriado, tem frango assado e carne assada. Casa da Linguiça Caseira, Avenida Daniel de Carvalho, 131 Estação. Disque entrega 98827-5558. Casa da Linguiça Caseira. A sua satisfação é nossa alegria. Alternativa. Rádio do seu coração. Se é pra construir, se é pra reformar, vamos juntos, mãos à obra, a gente vai te ajudar. Em toda construção tem que economizar. Variedade, melhor preço, tudo num só lugar. Clube da Casa tem tudo que preciso. Clube da Casa, o atendimento é um sorriso. Onde tem Clube da Casa é nossa força e união. A sua rede de material de construção. Clube da Casa Gorgulho, Rua Doutor Olavo Gomes Pinto, número 83. Telefone 3339-3339. Quer uma dica de um lugar bacana, ambiente familiar, descontraído e com muita música boa para jogar conversa fora com os amigos? Boteco do Luizinho. As melhores resenhas, o melhor bate-papo e aquela cerveja estupidamente gelada. Sem contar no variado cardápio de drinks, porções, pratos à la carte, espetinhos, caldos e muito mais. No Boteco do Luizinho você ainda curte música ao vivo toda sexta, sábado e vésperas de feriado. Reúna seus amigos e comemore. Agende sua confraternização no Boteco do Luizinho. Aberto de terça a sábado, das 18 horas até o último cliente. Avenida Antônio Junqueira de Souza, 126. Os melhores momentos você passa aqui, no Boteco do Luizinho. Alternativa. Valeu! 24 horas no ar. Alternativa. Começar com Guilherme Santiago.